Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O amor faz bem à saúde. O Seixal Saudável de hoje tenta saber porquê com a psicóloga Cristina Freire, que está ao telefone. As perguntas, como sempre, estão a cargo de Sofia Loção, do gabinete Seixal Saudável. Os peritos dizem que o amor é bom para a saúde e para o bem-estar. Em que é que se manifesta esta relação entre o amor e a saúde? Se nós pensarmos bem, nós costumamos olhar para as pessoas à nossa volta e quando ficamos, pelo menos, com a sensação de que elas estão apaixonadas, falando do amor adulto, ou que estão enamoradas, ou já estão casadas a viver há muito tempo, mas com um ar satisfeito, ficamos um bocadinho com a ideia de que aquelas pessoas têm saúde. Pode ser uma ideia enganadora, pode, dada altura, podemos nos aperceber que, afinal, havia doenças físicas, mas, pelo menos em termos emocionais, o que a pessoa transpira é saúde. Quando nos apaixonamos, quando estamos apaixonados pela nossa profissão até, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, enfim, quando na nossa vida, de alguma forma, para além dos problemas, para além das complicações, há uma parte que sobressai sempre com afeto, e aqui quando estamos a falar de amor, estamos a falar de afetos de vários tipos. De facto, a falta de amor também não há dúvida de que nos adoece. Primeiro, emocionalmente, foca-nos uma tristeza permanente que se instala, que não sabemos de onde vem, e acaba por, de certa forma, com o tempo, se muito tempo nós estivermos sem amor, acaba por nos adoecer fisicamente ou, pelo menos, poder contribuir muito para as nossas defesas baixarem e podermos adoecer. E porquê é que isto acontece? Porquê é que o amor ajuda a prevenir uma série de doenças? Quando nascemos, precisamos de dois tipos de comida, da comida física e da comida afetiva, fundamentalmente de nos verem, nos prestarem atenção. Às vezes até pode ter uma atenção ansiosa, uma atenção excessiva, o que quer que seja, mas precisam de nos estimular. O ser humano precisa de receber estímulo, de ter outra pessoa à volta de si. Daí, às vezes, uma atenção excessiva ou ansiosa funcionar melhor do que nenhuma, não é? Do que o abandono. Então, a comida física, todas as pessoas nos ajudam. Há sempre alguém que dá uma coisa qualquer para comer. As mães e os pais prestam atenção a isso, normalmente, não é? Nos casos saudáveis. Na comida afetiva, a maior parte das vezes, nem eles a receberam com a quantidade e a qualidade com que precisavam, porque cada um de nós precisa de uma forma muito específica, diferente para si ou para o irmão, e por isso, a maior parte das vezes, também não o sabem dar. Podem dar de mais, podem dar de menos, da sua boa vontade, mas não o sabem fazer. E acontece que, tal como na comida física, se nós tivermos muito tempo sem comer, um dia começamos a comer pão com bolor, e esse pão com bolor, não sendo um bom alimento, dá energia para mais um bocadinho. Acontece o mesmo em termos da comida afetiva. Se nós estamos a receber o que precisamos, a dada altura nós não só procuramos, porque o nosso instinto de sobrevivência emocional e afetiva é tão desenvolvido quanto da sobrevivência física, faremos tudo para comer um dia. Se estamos há muito tempo sem comer, faremos qualquer coisa para conseguir comida, faremos também qualquer coisa para conseguir o afeto, ou aquilo que possa ser parecido com uma atenção, com o afeto, com verem-nos, com estimularem-nos. Muito tempo a viver situações de desafeto, de desamor com o ambiente que nos rodeia, acreditarmos, porque o ser humano é um ser de convicções, se nós acreditarmos que não somos amados e gostados, isso é verdade nas consequências, é assim que nós vamos viver, como se isso fosse verdade. Sei lá, se nós imaginarmos que a mãe ou o pai não gostam de nós, até podem gostar muito, mas não souberam comunicar, porque essas coisas do amor e dos afetos está sempre centrado na dificuldade da comunicação. Não conseguimos comunicar isso. Então, se acreditamos que não somos amados, nós viveremos a vida toda com convicção que não somos. E aconteça o que acontecer, mesmo que venham pessoas que desenvolvam uns amores saudáveis por nós, nós não vamos conseguir normalmente retribuir ou ver que estamos a ser amados assim, aproveitar e tentar também desenvolver essas formas de amor. Que conselho daria às pessoas que acham que perderam a vontade e a capacidade de amar? O conselho que eu dou é refletirem melhor sobre isso. A capacidade dificilmente se perde. A vontade pode ser pelo menos um estado ilusório de passagem. O que perderam, se calhar, foi a esperança. Às vezes precisamos, como quando as pessoas se separam, saem de uma relação e vão para outra relação, precisam de tirar aquela cassete para poder meter outra, tirar o chip, meter outro. Precisam de reformular todo o seu pensamento e todos os seus conceitos em relação ao que é uma relação. Às vezes até o que é que é o... Como é que são os seus desejos físicos e sexuais, reformular aquilo para poder um dia adaptar a outra pessoa. Porque enquanto estivermos centrados naquela, não podemos adaptar noutra. E há pessoas que têm uma forma de relacionar tanto ao nível amoroso adulto quanto com amigos e com as pessoas próximas, têm formas de se relacionar que nós costumamos dizer em que já há doença afetiva ali, em que estão sempre numa determinada direção, que é uma direção que os faz sofrer, que não vai correr bem e que não se apercebem que já estão quase a mandar mensagens à outra pessoa do tipo, não me ames porque eu não sou uma pessoa suficientemente desejável, eu não sou uma pessoa que mereça o amor de ninguém, e nós mandamos estas mensagens subliminares para os outros, o que quer dizer que vamos atrair pessoas que não se importam de nos magoar, porque eles mesmos também têm a sua estrutura mal construída, e sem nos apercebermos, podemos estar sempre a atrair pessoas que nos vão fazer sofrer, seja ao nível de amizades, seja ao nível de amores adultos. O que eu digo é obviamente, isso é um estado de desesperança muito grande. Às vezes é preciso, eu costumo dizer, se alguém parte uma perna e é obrigado a estar uns meses assim quieto, de perna levantada, pode ser uma grande sorte, porque foi a oportunidade que teve para ser obrigado a estar quieto e pensar. E pensar sobre as suas coisas e refletir e a partir daí poder até fazer mudanças. O que se trata é de falta de esperança. Há que pensarmos como é que eu tenho construído a minha vida até aqui. Se calhar eu tenho escolhido sem me aperceber sempre relações que me vão fazer sofrer. E têm sempre o mesmo padrão de relacionamento. São sempre pessoas a quem eu fico a sensação que dei de mais e recebi de menos. Eu fico a sensação que confiei muito e que me desiludiram. Então deixa ver qual é o grão de areia que eu estou a incluir aqui e que faz com que esta comunicação aconteça assim. Primeiro fazer este tipo de reflexão e depois olhar à sua volta e ver que se calhar há tanta gente com esse tipo de sentimento, então deve ser porque estamos a fazer alguma coisa mal. E alguma coisa mal é o medo de confiar. Portanto, vamos antes de mais ver se há alguma coisa no nosso funcionamento que também está a fazer com que o outro funcione de uma maneira que nos magoa, se há alguma coisa que se pode mudar. Haverá com certeza, eu acredito. Conselhos para amar e deixar amar, porque o amor faz bem à saúde. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. Regressa na próxima semana para falar sobre escola e família. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.